Boa noite, 5-6 da Presente, autorizado Romeu Fox 018. A Presente Romeu Fox 018, boa noite, 5-6. Ciente para ingresso no circuito, chame torre na frequência 1-8-1-9-5. Boa noite. Boa. Uno 273, reduz a velocidade para 2109. Estão dentro de 10. 10, 1, 2, 7, 3. Guardião 05. Siga, guardião 05. 05 em patamares, inspeciona a parte do Graé. Ok, avistado, o tráfego. Prossiga direto pro Graé, não há tráfego na final da 10. O vento é 1-0 graus, 8-9, guardião. Direto para o Braé, guardião 05. Salve Web 6720, pronto para ataque, chama 50 agora, dando 23 horas e 36 minutos, está sendo barulho. Ataque autorizado, pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 1097. Pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 1097. 17, autorizado 3000 pés, no 273. TAM 3894, livre de restrições sobre posição em TAP, desça para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 pés, livre da restrição em TAP, reportar estabilizado. TAM 3894. Capitão Gosca, linha X-Way, livre de restrições para posição em TAP, desça para 4000 pés, ajuste no 07. 4000 no Salvador, Alonso, Web 6720, ponto de espera. Web 6720, livre alinhar e decolar da 10, vento é 1-0 graus, 8-9. Vira cola para 10, 6720. Gente, ao 5-3, frequência livre, guardião 05. Três para sequenciamento, mantenha presente proa limitado pelo curso do localizador. Questão de operação, mantenha proa limitado pelo localizador, 273. Capitão Gosca, Lima, que foi reduzir velocidade para 1909. 1909, é isso aí. Janar 6201, Recife, 1251, secundária, 13325. para a Copa Brasília. Autorizado Brasília, nível de voo 360 via Verzulo 17. Árvore Aleph a subida, curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5177 e o controle 120.8. Correto, chama para puxa acionamento. Desça para 2 no pés, ajuste na 0 no 7, livre ele é sem ponto estabilizado. Voo no 273, copiou? Ativo, curvando para o 140, limite ao localizador, com 273, mantém 3 no pés. Web 6720, boa noite, contato radar, saída da Olinda Bridge, sube e mantenha 360. Só mantém 360, se não precisa, voz direto, lenda. Mantenha a sua saída, web 6720. Mantenha a sua saída, pode voar pelo menos direto da El. Autorizado da El, web 6720. Autorizado da El, 6720, obrigado. ILS 3894. Ciente complete final de chamitoi, 1-9-3-9-5. 3895, boa. Para interceptar o curso localizador, curva direita, proa 070. Desça para 2000 pés, ajuste na 097. 0-7-0. Gol no 273, autorizado LS, reforço estabilizado. Autorizado LS, reforço estabilizado, gol no 273. Cinco, dois, nove, nove, terminado, 5-2 de milhas do oeste do Velho Salvador, chame Léo na sequência no 201. Léo do 201. Capitão Gosca, XOI, autorizado LS e XOI pista no zero, reforço estabilizado. Avistado, está livre o pouso na 1-0, vento é 120 graus, 7-9. Livre pouso, 1-0, então 3894. Tráfego Salvador, muito boa noite, 0-6-2-9-1-0, informação papá. Para autorização 380, São Paulo, Guarulhos. 6259, autorizado Guarulhos, em vez de voo 360, via Pêssulo 16, BHZ, trivia, faz conforme a rota do plano de voo. Subida da Eolida Bridge, curva direita após a decolagem, 5176 é o código, 5173 é o código, 5173, meu controle no 208. 7620, Suba Restrito, nível de voo 340. Suba Restrito, 340, 6720. Voo 16, Bridge, BA, Belo Horizonte, saída da Elmeta, Bridge. Controle de saída 120, décima 1, e o transponder é o 5-1-2-2-9. Só corrigindo a rota, o Pêssulo 16, BHZ e Trive. O código transponder 5173. 5173 e a frequência do controle 120.8. Correto, chama para o pushback acionamento. Chamada nessa para puxa acionar, obrigado. Salvador, gol no 273. Gol no 273, aguarde a pista livre, o ajuste é no 017. 017, aguardando a pista livre, gol no 273. Torre, gol no 1895. 1895, Oscar Lima, X-Ray. Boa noite, Papa Tango, Oscar Lima, X-Ray, estabilizado o localizador. Continue na final da 10 e chame passando externo. Com ajustando 017. Obrigado, chamará após externo, tem condições de coordenar a ponto 17, base pela direita. Sim, reporte para modificação de regras. O Oscar Lima é que sei. Cortará. Tá 3894 no solo 01, chama solo 219. 219. Senhor, boa noite, tá 3894, lembrando. 3894, continue de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa chamando da Juliette, 3894. É copiado, ele pousa pista 10, gol no 273. 251-3325, obrigado. Bom dia, gol 1601, o centro está papá, aguardando autorização para o galeão. Confira a matrícula do tráfego que chamou solo. O gol 1601. 1601, está pronto para a cópia? Afirmativo. Estado Brasil, corrigindo galeão, nível de voo 360, via Pêrdulo 10. Subida da Aéola, da Brise, curva direita após a decolagem. 5174 é o código, 120.8 é o controle. Poderia repetir o código controle? Sem problema. 5174, o código transponder 5174 e o controle 120.8. Autorizado galeão 360, via para o Zulu 10, da El Lido, feliz, curva direita, inicialmente, 5174, transponder, controle 120.8, gol 1601. 601, correto, chama para pushback estacionamento. Semana quando pronto, o 1601. Carro táxi 4206, 83, agora com 3 horas e 30, Maceió. Táxi, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 017. 1295, 1097, estado, corrida de alta para o posto espera, 4031. Afirmo. Para o táxi 35219 com 47 a bordo, 3 horas e 10, alternando Monte Claro. Táxi autorizado, pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 1017, 35219. Pátio, Índia, Alfa, torre 1895, 35219. Tá 3894, vai dar passagem ao trip à sua esquerda, após ingresso Juliette, portão 08. Juliette, passa passagem do trip à esquerda, Juliette, para o 08, 3894. Paulo Salvador, tá 3897, autorização, 340 Guarulhos. 3897, autorizado Guarulhos 340, a subida da El Lida, Bridge, em Bridge, intercepta o Pêrdulo 16, BHZ 13 e após conforme a rota do plano de voo. O código transponder é 5402, 5402 e o controle em 120, decimal 8. 340 Guarulhos, via Pêrdulo 16, BHZ, a saída é da El Lida, Bridge. 5402 no transponder, o controle do 7120, decimal 8, tá 3897. 3897, só confirmando a subida da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, tá 3897. Correto, chama para pushback e acionamento. 3897. Solo gol 1273, micro. 1273, táxi autorizado, Alfa Juliette, portal 03. Alfa Juliette, pro portão 03, o voo 1273. O Oscar Lima X-Ray, baixar travado. Lado pra final, baixar travado, Oscar Lima X-Ray. Livre pouso, pista 97, Papatango, Oscar Lima X-Ray, o vento 130 graus com 05 nós. Pouso 97, Oscar Lima X-Ray. Confirme. O trip 5219, ponte de espera da 19, pronto. Ponto no zero. Trip 5219, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, trip 5219. Atualizaria a decolada CAT. Afirmo. Dessa via Charlie, mantém a pista aguardando autorização para decolagem. Ok, vai manter via Charlie aguardando autorização. Azul 4206, decolador 06, chama o controle 120, décima 8 com voo. Controle 120, décima 8, azul 4206, obrigado, boa noite. Topa Tango Oscar Lima X-Ray no solo 06, confirme o pátio. Afirmativo está livre, acesso na frequência livre, o Oscar Lima X-Ray. 1600. Boa noite, azul 4206, contato radar, suba para o nível 370, vai fica. Trip 5219, decolado de Salvador 07, por gentileza no transponder 5405. Ok, 5405 no transponder, trip 5219. Decolado 07, controle 120.8, bom voo. 120.8, devolto o trip 5219. Controle Salvador, muito boa noite. Trip 5219, decolado, saída Arbor. Trip 5219, boa noite. Acione código 5405. Já acionado 5405 no transponder, trip 5219. Trip 5219, contato radar. Suba para o nível de voo 200, Voyargo. Voa direto Arbor, trip 5219, voando para 200, confirma, recebe agora o código transponder 5205. Afirmativo. Ok, então, trip 5219. Mike, Juliette, Romeu, a Day traslado até a Bata, por gentileza, chame torre 118.95. 118.95, grato. Boa noite, eu posso passar mais a Day pra Bata, confirmando? Confirmativo, reporte quando pronto. Estará pronto, grato pra mim. 297. Direto Romeu Foco 018, azul 4206, obrigado. 567, Porto 9, aprovado por Chibac, acionamento, chame pronto pro táxi. Controle Salvador, 5219, se possível voar direto ao Conquista, dá presente? Autorizado direto Conquista, 5219. Autorizado direto Vitória da Conquista, 5219, muito obrigado. Azul 4206, estamos no centro Recife, 12685, ao término 12545. 12685, alterna? 12545. 2545, alternada. 4206, obrigado. Solo Salvador, gol 9601, próximo pushback acionamento, posição 04. Gente, no portão 4, o senhor deverá aguardar aproximadamente 4 minutos para o seu posicionamento no 609. Gente, guarda 4 minutos de posicionamento, gol 9601. Fala, gol 9567, mais no táxi, 120, a voz 3:55, acelerando com fins. 1203:55, com fins, confirma? Relativo. Copiado, no 567, táxi aprovado via pátio, Índia, então ponto de espera próximo 0, ajuste no 017, ponto de espera próximo 0, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95, no 567, tem um bom gol, senhor. Pátio, Índia, ponto 090, 17, ponto 294. Tá livre até a bata, reporte na bata, o MacJet, o meu. Jet, o meu, frequência livre no corte na bata. O 6259, posição certa, puxa a sala. O chão número 259 tem livre o seu pushback acionamento, chame pronto o táxi. volta 3897 para o DAC. 3897, autorizado a seguir o Boeing da Gol em direção ao ponto esférico 50 via Índia, ajuste ao 017. Confirme PLB autonomia alternativa. 202, 3 horas e 40, alternativa ao Galeão. Segue a aeronave da Gol até o ponto esférico. Afirmo no ponto de espera, torre 118-95, 3897, tem um bom voo. Ponto de espera, torre 1895, 3897. Voo 1601, foi autorizado a passar a cauda um Airbus 321 da TAM. Após a passagem do mesmo, tem livre pushback acionamento no portão 4, no 601, chame pronto para o táxi. Gente, após a passagem da R2 na retaguarda, o voo no 601 está autorizado para o pushback, pelo menos chamar a TAC, o no 601. Ponto decolar, 1 no 567, afirmo. A linha decola, o vento no 60 graus, 1,05 nós. 288, bom voo. Opa, senhorita, não cobri a primeira frequência.